Vehicle Hotel, reporting to 4791, autorizado o direcionamento. Bom dia, sobe pro 360, direto meio da bola, 961. Via Juliette, Alfa da 1.0, chame tudo e mantenha a escuta, chame 1.0, chame o Gol 1.2.9. Y Dóquilo, controle 1208, transponde 5436, Algono 349. avião, confirma. 1-2-3-5-8. Chame ponto para decolagem no ponto de espera da pistola 0, 06, 0, 7, 5.